O nosso tema de hoje é o passado explicando o presente. A gente pode começar falando sobre a justiça divina. Como se processa a justiça divina? Lá no Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala sobre isso. Mas para a gente falar um pouquinho só, rapidamente. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Muitas vezes a gente não percebe esse mecanismo porque nós observamos uma encarnação, uma vida. E às vezes essa encarnação, essa vida, ela é muito curta. Quando nós nascemos e morremos no mesmo instante. Então, não entendemos onde está ali situada a justiça divina. Ou, nos nossos casos próprios da nossa vida, onde nós sempre achamos que estamos fazendo tudo certo, tudo correto, e acontecem coisas no nosso transcorrer que nós não entendemos e, pior do que não entender, não aceitamos. Como é que isso pode estar acontecendo comigo? A gente precisa aprofundar essa visão de justiça num plano mais amplo. É por isso que, logo em seguida, o que se fala é lei de reencarnação. A lei de reencarnação, ela explica os porquês. Os porquês nós estamos assim hoje, o porquê estamos tendo algumas manifestações em termos de habilidades ou doenças, sofrimentos, nós podemos pegar quaisquer lado sobre essas questões. Mas o passado, ele vai explicando o nosso presente. De novo, né, nós temos que ampliar a nossa visão para poder ter essa explicação. Dentro desse processo reencarnatório, todos nós sentimos tendências, impulsos dentro de nós a realizarmos tais coisas ou simplesmente como desejos. De onde vêm essas vontades, se não do espírito? Já ouvi muitas vezes falando, algumas pessoas falando, ai, a carne é fraca, eu errei, eu caí em tentação porque a carne é fraca. A carne não é fraca, quem é fraco é o espírito que ainda não aprendeu a se posicionar diante de uma situação. Então, tendência é o que eu já trago comigo e está se manifestando. E tentação é a mesma coisa. Só que, por que eu ainda tenho isso vivo dentro de mim? 2022. Por que eu ainda tenho isso tão vivo dentro de mim? Porque essas manifestações que surgem ainda me dão prazer. Eu ainda gosto de viver aquilo que surge, que nasce aqui dentro. Aquilo me dá prazer, eu gosto. Nós podemos pegar quaisquer um dos vícios que nós manifestamos. Vícios mais fortes, vícios nem tanto. Coisas que nós até achamos que são simples, uma mentirinha, não quer dizer nada. Ah, eu fiz isso agora, mas nos dão prazer, nos dão manifestação de um desejo muito interno que eu carrego. Esses impulsos fortes, eles nos mostram aonde é que nós precisamos focar na nossa vida. É ali, naquelas vontades que eu ainda tenho, ou naqueles sentimentos de ódio, rancor, é ali que eu preciso olhar com mais atenção para dentro de mim, para transformar isso, para modificar. Questões simples. Olhar para dentro e perguntar, por que eu sinto isso? Por que eu quero isso? Por que eu não aceito isso? Faço as perguntas e busco as respostas. Não são imediatas, mas através da insistência eu vou alcançar, eu vou descobrir essas respostas. Porque a transformação, ela exige muito trabalho. Muito trabalho. Todos nós sabemos disso, não estou contando nenhuma novidade. Para nós modificarmos alguma coisa dentro de nós, exige abandonar de ser quem somos. E isso é difícil. porque gostamos de ser como somos. Então é difícil deixar de ser. Eu tenho que perceber essas influências que se manifestam em mim como algo ainda a ser muito observado. Quando a gente às vezes fala sobre isso, e a gente coincidentemente fala sobre isso, parece que focamos apenas na questão negativa. Mas é que nós precisamos olhar aquilo que precisa ser transformado. Nós precisamos insistir, porque a nossa marcha está sendo muito lenta. Eu falei 2022. Então, quando a gente lê o número, o ano, nós parece que estamos assim muito avançados, mas estamos muito atrasados com relação ao período. Então, precisamos olhar com muita atenção para essas questões. Mas existem as questões positivas. Esse passado também, ele explica o presente nas questões positivas. Tudo aquilo que nós já conseguimos fazer de bom, também foi trabalhado ali atrás, para que a gente hoje tenha isso bem mais facilitado. A gente percebe, né? Poxa, aquela pessoa consegue fazer, consegue ser boa, aquele outro não. Mas é um trabalho de uma existência, um trabalho de uma vida espiritual, não de uma vida física. É um trabalho de muito tempo que vem sendo realizado, sendo, como eu disse, trabalhado. Então, temos também a visão positiva das coisas, mas focamos muito na questão do que precisa ser modificado. E nós trazemos sempre a lembrança de grandes exemplos. Exemplos que passaram pelo mundo ou que estão passando, que a gente pode se espelhar neles. O maior exemplo que a gente sempre cita é Jesus. Mas Jesus, ele está muito acima da gente. Então, quando se fala em Jesus, parece algo inalcançável. A gente coloca o patamar muito acima de onde nós estamos. E aí, por uma tendência natural, a gente acaba desistindo ou até justificando pela distância. Mas a gente pode pegar outros exemplos, outros grandes exemplos que fizeram transformações nas suas vidas. Todas aquelas pessoas que nós identificamos como pessoas positivas, pessoas boas, pessoas que desempenham o bem, elas passaram pela mesma situação que nós passamos hoje, de terem conflitos, terem situações difíceis a serem vencidas. Todas. E conseguiram, em alguns pontos, já vencer esses desafios. Vencer a si mesmo. Esse é o ponto. Nós precisamos vencer a nós mesmos. Então, aquilo que eu disse antes, que ainda me é agradável, mas que não é bom, que não me faz bem, que não faz bem para o mundo, eu preciso mudar, eu preciso transformar. E essa mudança, ela acontece primeiramente aqui dentro. Muitas vezes nós reprimimos desejos, não fazemos, pela lei, pelos outros que estão nos vendo, mas nós ainda desejamos ardentemente aquilo. Então, o processo ele não se conclui. Por isso que nós precisamos primeiro transformar no mental, justificar naquelas perguntas que eu disse, nos porquês, justificar o porquê não devemos continuar com aquela prática. Existem exemplos do nosso dia a dia muito comuns, quando a gente quer parar de fumar, ou deixar de beber, ou comer menos, ou comer certo. Se nós simplesmente seguirmos uma cartilha, talvez a gente sofra internamente, porque não é isso que nós queremos. Então nós precisamos nos modificar mentalmente. Nós precisamos nos convencer de que aquilo é necessário e positivo. É um processo de transformação. Dentro desse exemplo que eu disse, tem um exemplo que é muito forte, que foi feito dentro de uma encarnação, que é o processo de Saulo de Tarso, que depois virou Paulo de Tarso. Trocou o nome, uma letra do nome. Ele era, para quem já leu a história e sabe, vou repetir, para quem não sabe, ele era um doutor da lei judaica. Era uma das pessoas mais influentes dentro do judaísmo na época, no lugar onde ele vivia. E por isso, por ser uma figura destacada, ele tinha poder. Poder de condenar ou poder de absolver. E através dessa capacidade, ele, como conta num livro, o livro da transformação dele, ele conta de como ele usou esse poder de uma forma negativa através de uma perseguição a um homem que seguia a doutrina de Jesus, levando à morte dele. E depois, num caminho de Damasco pelo deserto, ele literalmente caiu do cavalo e teve uma visão através de uma luz muito forte, e nessa visão ele conheceu Jesus que já tinha desencarnado. A partir daí, ele mudou completamente a vida dele. E se nós procurarmos quem foi São Paulo, assim chamado depois, a gente vai ver o quanto ele propagou de bem a partir dessa conversão que ele teve. Eu digo isso para a gente perceber que dentro de uma própria vida a gente pode sim modificar. A gente precisa ter muita força de vontade, mas a gente precisa saber aonde está o nosso norte, aonde está o caminho que a gente quer seguir e o que, que tem naquele caminho que a gente quer seguir. O que está lá no fundo para onde eu estou me dirigindo? Quais são as coisas que eu vou encontrar ali? Aquelas coisas dos meus desejos ou aquelas coisas das minhas necessidades? Enquanto eu viver através dessa satisfação, eu continuo vivo, mas não vivendo. Vivo, mas não vivendo. Significa, eu estou encarnado, mas eu não estou aproveitando a oportunidade que a vida me oferece todos os dias de ressignificar quem eu sou. Nós perdemos muito tempo, e isso é um fato constante nos nossos dias. Nós perdemos muito tempo tentando combater o mal, fazendo um mal parecido. E a gente só combate o mal fazendo bem. São forças opostas. E a gente só anula o mal, no mínimo, com um bem no mesmo peso, vamos dizer assim. Então, que a gente possa lembrar disso e pensar no que nós estamos realmente fazendo, o que nós estamos combatendo, o que nós estamos querendo mudar, se é fora ou se é dentro.